Seção 27 De Broquéis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Vicente. Visão da Morte, de Cruz e Souza. Olhos voltados para mim e abertos, os braços brancos, os nervosos braços, vens de espaços estranhos, dos espaços infinitos, intérminos, desertos. Do teu perfil os tímidos, incertos, traços indefinidos, vagos traços, deixam, da luz nos ouros e nos aços, outra luz de que os céus ficam cobertos. Deixam nos céus uma outra luz mortuária, uma outra luz de lívidos martírios, de agonis, de mágoa funerária, e causas febre e horror, frio e delírios, ó noiva do sepulcro, solitária, branca e sinistra no clarão dos círios. Fim de Visão da Morte.